história se alterna. Ai, Maria, mãe de Deus. Claridade e escuridão. Maria, Maria, um dia trevas nos governam. Dita são os vozes, suas mulheres. Noutro luzes acendem. A cada ano, milhões de pessoas de várias partes do Brasil saem de suas casas rumo ao mesmo destino, movidas pela fé e pela devoção popular. Trata-se do Santuário Nacional de Aparecida, que recebe anualmente 17 milhões de fiéis e compreende uma área de quase 72 mil metros quadrados. Toda esta devoção começou na região de Guaratinguetá, interior de São Paulo, onde, segundo a tradição, há mais de 300 anos, em 1717, três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, encontraram a cabeça e o corpo de uma santa de barro e, logo em seguida, pescaram muitos peixes numa época não propícia para a pesca. Desde então, de acordo com a tradição, outros milagres aconteceram, expandindo a devoção de Nossa Senhora Aparecida, como ficou conhecida a imagem padroeira do Brasil. A história se expandiu de tal forma que o primeiro santuário, inaugurado em 1743, mal podia comportar tamanha multidão. Assim, em 1888, foi construído um santuário maior, história que faz parte da cultura e do cotidiano de milhões de brasileiros, não poderia deixar de ser contada também nos palcos. E foi exatamente essa a ideia do autor Valcir Carrasco, ao escrever o musical Aparecida em cartaz no Teatro Bradesco, em São Paulo. O espetáculo mescla presente e passado para contar não somente a história de devoção da padroeira, como também a de um casal dos tempos modernos que passa a ter uma relação mais próxima com Nossa Senhora Aparecida. Trata-se de Caio, interpretado por Leandro Luna, e sua esposa Clara, interpretada por Bruna Pazinato. O marido é um advogado materialista e ganancioso, preocupado unicamente em enriquecer cada vez mais. Sua situação muda quando ele perde a visão devido a um tratamento que fizera contra um câncer. Descrente em voltar a enxergar, sua esposa tenta convencê-lo a ter fé, o que não será uma tarefa fácil. Paralelamente à história do casal, o elenco traz com maestria a história da padroeira, desde o encontro da imagem pelos pescadores, passando pelos primeiros milagres, entre outros fatores que marcaram a sua trajetória. O espetáculo conta com 33 atores, 12 músicos, 20 canções originais, dezenas de figurinos e cenários, além de 23 mudanças de cenários. A cenografia do espetáculo está impecável, com destaque para as reproduções de algumas partes da Basílica, incluindo as ambientações internas do santuário, que se destacam pelas obras de Cláudio Pastro, um dos maiores artistas sacros contemporâneos, que faleceu no ano de 2016. Além disso, as movimentações e mudanças cenográficas são feitas pelo próprio elenco, numa continuidade cênica que se torna ainda mais atraente para a plateia. Outro aspecto que chama atenção em relação ao cenário é a inovação interativa, envolvendo projeções de vídeo e os próprios atores, os quais parecem estar realmente nos cenários projetados. Diversas coreografias também são realizadas para ilustrar todo o movimento contido na história, que segue a mobilizar milhões de brasileiros. Enfim, trata-se de um musical para todos os públicos e que pode sensibilizar até mesmo os mais céticos em relação à fé, pois vai muito além da religião para tratar de uma história que já está enraizada na cultura do Brasil. O musical Aparecida está em cartaz no Teatro Bradesco, localizado no Shopping Bourbon, na Rua Palestra Itália, número 500, terceiro piso, no bairro Perdizes. A bilheteria funciona de domingo a quinta, das 12 até as 20 horas, sextas e sábados, das 12 até as 22 horas. Vendas também pelo Teatro Bradesco sp.ruu.com. O espetáculo acontece sextas às 21 horas, sábados às 16 e às 21 horas e domingo às 15 e às 19h30. O valor varia de R$ 75 a R$ 220 a inteira. O espetáculo fica em cartaz até o dia 5 de maio. Mariana Mascarenhas para o Editoria Livre.